9. Foi esperada na 0, torre 1-2-9-5, quem negar na 0, Nuno, boa viagem. Ele é Alfa, Yankee, Alpha, Ponte de Sérgio, 2-9-5, grato, ano. Alfa Yankee, Quebec, vai manter a posição naquilo para ingressar no pátio no, na Taxiway Alfa, ok? Manterá a posição naquilo, Alfa e Quebec. Rumba 88, autorizada do táxi via Alfa, Juliette, parte principal, Índia e Alfa. Do ponto de espera da 1-0, vou chamar a torre 1-895, quem negar 1-0, 1-1, boa viagem. Então, 3897 decolado aos 131, chame agora o controle, 1-2-0-8. 2-0-8, boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde, eu sou 3897. Boa tarde, então 3897, contato radar, só para o 340, está autorizado o Leda. Pode ir, já presente, Leda 340, obrigado. O táxi decolou a nossa frente, o destino dele também é Guarulhos? Afirmo, o destino é Guarulhos, mesma saída e nível. Beleza, voa mais baixo, mais rápido. Confirma? Só para informação, obrigado. Leda. Gente, não. Motor Salvador, boa noite, vou no 273, no ponto de espera, dona Tere, pronto. Ou no 273, boa noite, mantém o ponto de espera. Será ponto de espera no 273. Você me encontra no setor? Você me encontra no setor do Lúcio da Serra? Está visual no setor? Autorizado direto à rotatória do Lúcio da Serra. Controle Salvador, o Papa Romeo Índia November Alpha está com prova da rotatória e visual com o campo. Chame a Torre Salvador, Índia November Alpha, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, até amanhã, Índia November Alpha. Torre Salvador, Papa Romeo Índia November Alpha. 1-0, decola 6259. Deslocamento contrário, mantendo 090. Está 14 milhas à sua frente. Torre Salvador, Papa Romeu de November Alpha. Está com prova da rotatória e visual com o campo. Aproveitando o maravilhoso pôr do sol. Índia November Alpha, da 3 autorizado final da 97, reporte na curta, o contato visual. Índia November Alpha, destino 0-0, vento 0-9-0 graus e no 2-9. É, porta lá na curta, Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, Oxenay 6259, saída da EL. Boa tarde, Oxenay 6259, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. Autorizado Leda, muito obrigado, 6259. Oxenay 6259, decolado 35, chame controle, 120-8, bom voo. 1-2-7-3, ali mantém cabeceira 1-0, irá aguardar alguns instantes para não ter separação com a nave, decolou a sua frente, meio perto de saída, e livre. Ali mantendo 1-0, 1-2-7-3. posição Arbor. Confere, comandante. Suba para o 200, chame Recife, frequência 1-288 e alternado 1-3325. 288-3325, 352. Aeronave. Boa tarde. Boa. Ali, Papatango, Vitor Kilo Delta, contato radar, posição coral. Proa de Mari para a chegada Mari, definitivamente para o 050. Autorizado tráfego ajustado, autorizado base para final da 97 e pouso, vento 090 graus, 109. O Índia November Alpha, livre pouso. Autorizado pouso 97, Índia November Alpha. Vento 100 graus, 089, decolagem de ano zero. Decolagem de ano zero, vamos 88, ali, mantém cabeceiro no zero. Dois táxis. Parar para o táxi Gol, nossa cidade. Porte está livre. No 273, decolado 1-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, chegou 1-2-3. Controle Salvador, boa noite, chegou 1-2-3, decolado. Boa noite, gol 1-2-3, contato radar, só para o nível 360, autorizado da EL. 360, direto da EL, gol 1-2-3, grato. Tá, 3897, chame Recife, frequência 1251 e alterna 1-3-3-25. 251-3325, boa tarde, senhora. Chegou 677, vem fala da 10, primeira curva direita, saída coral, controle 1208, acione 5023. Do o ajuste 9010, informe no través da ilha de Veracruz. Curva direita, saída coral 1208, controle 023, transporte, curva 20. Curva 20, procedimento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? 30 a bordo, porta autonômica em Altena, Barbacena. O Zulu de Letra, visual, com a 17. Zulu de Letra, chame a torre 1895, temo pouso. Obrigado, 1895, vai transferir o que é. 188 decolado aos 40, chame controle 1-2-0-18. Poderia repetir essa função? Decolou aos 40, chame o controle 1-2-0-18, rumba 88. 88, chamar controle 1-2-0-18. Torre do Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, boa tarde, da presença autorizada final da 17. Continua a aproximação, aguardo de contato visual para autorização para pouso 107, o vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, o ajuste 1-0-1-0, do Juliette Serra. Juliette Serra, chamando tudo mais próximo, aguardando autorização da 107, Serra. Zulu Juliette Serra, já confia em paz de estacionamento? Paz de 5, senhorita. Bate 5 ciente, cuja aproximação agora no contato visual. Rua 20, chame para o táxi. Para o táxi, Gol 940. POB 191, autonomia 350, o alternado é Galeão. 940, autorizado o táxi, via Índia Alfa, no ponto esperado 10, chame Torre, 11895, quem é 10, 11, boa viagem. 11895 é a Torre, ponto espera, Gol 1940. Luz, Juliette, é atraso do estado, livre pouso no 7, vento no 00 grau, 099. Chame 6259, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 251-3325. Circulador, Gol 940, pode esperar pronto. O 1940, vento 100 grau, 099, autorizado alinhar e decolado 10. Autorizado, linha de plano 0, Gol 940. Controle autoriza bridge para o Gol 1273. Aguarde coronação, Gol 1273. Quase. Tango Vitor Kilo Delta está autorizado ao final do procedimento. Desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 0, informe no localizador. Eu vou fazer uma palavra no corpo do lote, desculpa. Lulu, Juliette, Armas, Paulo, Escoteiro, autorizado, backtrack, reporte de serviço, pode ser. Gol 1273, mantenha a saída e chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 8, bom final de semana, Zulu, Juliette, até o retorno. Solo Salvador, o Azul Alfa e Yankee Quebec livrou a intersecção Fox e vai iniciar o cheque de motores por 20 minutos. Ciente, após o término. Reportará Alfa e Yankee Quebec. Controle 1, 2, 0, 18. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Gol 940. Boa, Gol 940, contato radar, vou para o nível 360, está autorizado o Leida. 380. E pode voar da El, é isso? Final 360, proa de Leda da presente. Leda da presente, 360, obrigado. 30, ajuste no 090, reporte o ponto de espera da lógica. Ajuste no 010, reporte no ponto de espera da hotel, o Rumba 20. Boa noite, Gol, no 776, identifique, chega no Mari, desça para o 050. Rumba 20, autorizado cruzamento da pista, Delta, Alfa, Juliette, pátio principal, Índia, no ponto de espera, mantém, me escute, aguarde autorização para ingresso para decolagem, o Rumba 20. Rumba 20, autorizado a linha aérea decolada 10, vento 1 no 00 grau 099. Autorizar com o seu lote, Vitor Cordel. Vitor Kilo Delta, completa final, chame a torre, 1-1895. 3-4-5, Kilo Delta. Gol no 940, chame Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. Obrigado, boa noite. Boa noite. Poderia confirmar o vento, gentileza? Negativo, vento 100 graus, 109. A intenção é no externo cancelar, uma base pela direita para 197. Tem se afastar com cancelamento das regras de voo, só confirmo para estacionamento. Estacionamento é a cada bateria, Sarita. Gente, o Vitor Kilo Delta reposta a cancelamento. Ok, já está presente para cancelamento. Gente, o Vitor Kilo Delta cancelado ao 51, utilizado curva à esquerda, reposta final da 17. Reposta na final da 17, grato, Vitor Delta. 2000, autorizado LS, como em ônibus, reportando estabilizado, agora nós queremos ver como é. Mike Eco Delta, prossiga. Roma 20, decolada 53, chame o controle, 120-18. Controle 208. De base para a final da 17, controle embaixado checado, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, tráfego avistado. Repouso no 7, vento 100 graus, 109. Repouso no 7, repouso no 7. Apenas toque remetido no 7? No 7? De rumba 20, contato radar, vou para uma centena direto coral. Com Delta, tão autorizado, toque remetido no 7, curvas com coordenação com a torre. Acione 0125, como é que é com o Delta? Estacionamento de táxi, torre 1895. Gente, só posso ver o Eco Delta, Prota e Paripo para ingressar no cordão então. Romeu Eco Delta, mantenha a presença proa, Paripe fica 10 minutos à frente, após seu ingresso no cordão enterrado. Kilo Delta no solo 55, livre à direita, estação na frequência livre. Eco Delta Controle. O senhor desconhece esse corredor visual de Salvador? Seu Romeo Eco Delta, o senhor está visual com um farol à sua frente em posição de 12 horas, afastado 3 milhas. Se voe na proa desse farol, desça para 1.000 pés, Romeo Eco Delta. Vai prosseguir via litoral Axé para pouso em, na cabeceira 197 de Salvador. Finalizou, final, Capa Vista, Gol no 776. Gol no 776, completa final, chame a torre 11895. 1895, até já. Rumba 88, o senhor está a 8 milhas para Coral, mantém uma centena, sem só dar encerrado, chame Léo na frequência 1201. Gol 1776, estabilizado LS, Capa Vista. Fono 776, boa noite. Fundo de aproximação, reporte baixado, travado, ajuste no 01. Milhão já vai checar agora no 776. Fono 776, máxima autorizada, livre pouso no 0, vento 1, 0 graus e no 0 nós. Livre pouso na pista no 0, agora no 776. Checo Delta, ajuste no 01, reporte na lógica.